18h55, Doutor João Celso Martini, Dona Diva Martini, Vitor Martini, Valéria Alves Martini, Equipe Verde da Indamar, que é o comando do Edivaldo Ferreira. Patrocinadores, ouvintes, vovô, vovó, titio é titio, rapaz, a moça, rapazinha, mocinho, menininha, menininha, tão bonitinha. Fiquem todos com Deus e com Nossa Senhora, porque com ele e ela nós iremos também. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, minha gente. Boa noite, Maria Alva. Pedaço lindo aqui do sul brasileiro. Boa noite, meu Paraná. Boa noite, Brasil. Até amanhã, minha gente, se Deus quiser. Já tô morrendo, soldado. Beijos a todos. Beleza? Manai Dariori. Você mesmo. Ah, vem aí a voz do Brasil. E depois da voz do Brasil, aquele musical sensacional, viu? Luiz Pereira apresentou Momento Gaúcho. We'll be right back.